Rei Dário ordenou, em Acmetá se achou um rolo de promessas, a casa de Deus se erguerá. Fundamentos firmes, três carreiras de pedras, ouro e prata voltarão para a glória do Senhor. Alegria em nosso coração, celebramos a consagração. Páscoa e adoração, o Senhor é nossa salvação. A obra do Deus de Israel nos fortalece e nos faz bem. Corações unidos em louvor, adoramos ao nosso os anciãos edificando, pela profecia prosperando, com alegria se levantam, a casa do Senhor a consagrar. Os levitas em divisão, ministério em comunhão, cordeiros são oferecidos e a graça do Senhor em nós é vista. Alegria em nosso coração, celebramos a consagração. Páscoa e adoração, o Senhor é nossa salvação. A obra do Deus de Israel nos fortalece e nos faz bem. Corações unidos em louvor, adoramos ao nosso fortalecer nossas mãos na obra que Ele começou em nós, a sua canção. Alegria em nosso coração, celebramos a consagração. Páscoa e adoração, o Senhor é nossa salvação. A obra do Deus de Israel fortalece e nos faz bem. Corações unidos em louvor, adoramos ao nosso Rei. Português e worship, acuxê, guitar, piano, se aprendi dor de vepinha.